trazendo pra vocês. Temperatura abaixo de zero. Sub-zero. Frio, mais gelado que a neve. Melhor você correr antes que eu te congele. Scorpion, sua família eu não matei. O meu sangue é frio, mas não fui eu que errei. Ok, sua vingança eu sei. Vai ver o que vem, represento o Lin Kuei. É uma cópia amarela, pois no fundo é meu fã. Não pense que vai ter o perdão do meu clã. Meu clã, eu lembro bem o que você fez com Bi-Han. Saiba, Sub-Zero também é Kuei-Lian. Sua vida acaba hoje, não terá amanhã. Vou te esmagar mais forte que Shao Kahn. Todo você foi enganado por Quan Chi. Mas agora você vai se ver contra mim. Matou o meu irmão, não vai ficar assim. Pode esquentar sua cabeça, hoje é o seu fim. Eu vou gelar o seu inferno. Até a alma refrigero. Temperatura abaixo de zero. Sub-zero. Eu vou gelar o seu inferno. Até a alma refrigero. Temperatura abaixo de zero. Sub-zero. Yeah, Player Downs, Lin Kuei. Eu congelo seu inferno. O meu nome é Sub-Zero. Quando ouve o meu nome, sei que entra em desespero. Seu maior pesadelo é o ninja do gelo. Pois sem medo, tem medo no meio do nevoeiro. Aqui é o meu reino, cê não serve nem pra treino. Indefeso, não vejo de você, eu já tô cheio. Mais fácil que um brinquedo, eu te quebro inteiro. Permaneço ileso, vou te congelar primeiro. E por fim, Fatality. Com um torpedo de gelo. Fio, eu te avisei, mas você não me ouviu. Queria sua vingança, então fica bem frio. Abaixo de zero eu chego até mil. Sentiu? Temperatura caiu. Caiu. Voltou do inferno, mas você regrediu. Ao lado de Quan Chi, você mesmo se uniu. Cego não percebe que ele te traiu. Então com você eu vou ser frio. Eu vou gelar o seu inferno. Até a alma refrigero. Temperatura abaixo de zero. Sub-zero. Eu vou gelar o seu inferno. Até a alma refrigero. Temperatura abaixo de zero. Sub-zero. Ok, vê sua vingança, eu sei. Vai ver o que vem, represento Lin Kuei. É uma cópia amarela, pois no fundo é meu fã. Não pense que vai ter o perdão do meu clã. Meu clã, eu lembro bem o que você fez com Bi-Han. Saiba, Sub-Zero também é Kuei-Lian. Sua vida acaba hoje, não terá amanhã. Vou te esmagar mais forte que Shao Kahn. Todo você foi enganado por Quan Chi. Mas agora você vai se ver contra mim. Matou o meu irmão, não vai ficar assim. Pode esquentar sua cabeça, hoje é o seu fim. Eu vou gelar o seu inferno. Até a alma refrigero. Temperatura abaixo de zero. Sub-zero. Eu vou gelar o seu inferno. Até a alma refrigero. Temperatura abaixo de zero. Sub-zero.